Importa considerar, porém, que a vida está matizada de dores, estímulos sem o concurso das quais não entenderíamos a própria vida. À vista disso, na maioria das circunstâncias, a provação é exercício de resistência, tanto quanto a dificuldade é medida de fé. Perante o sofrimento, não te abatas nem esmoreças, e sim procura a mensagem construtiva de que todo sofrimento é portador. Nas horas de aguaceiro, mentaliza os frutos que virão. Quando a noite envolva a paisagem, pensa nas maravilhas do alvorecer. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, é que eu enfim posso dizer boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, Wilson, Maria Antônia aqui presente, nosso amigo Guilherme, que está nos auxiliando na técnica. E a todos os nossos ouvintes, um texto bastante pertinente e que engloba um assunto importante, um assunto da dor. Existe dor-sofrimento, existe dor-evolução, que é essa chamada dor-estímulo. A dor-sofrimento, às vezes, é aquele momento onde a gente se vitimiza, se coloca com pena de si mesmo, se coloca numa posição de injustiçado. E aí, a dor-evolução, a dor-estímulo, que faz com que, de repente, a gente se desvencilhe de algumas amarras. Sabe aquela amarra do e se, Wilson? Essa acho que é a pior de todas. Quando a gente está num determinado lugar, num determinado momento da nossa trajetória, num emprego, e a gente fala, mas e se eu sair desse emprego? Às vezes as condições não são as melhores, às vezes estão te apresentando um emprego que você possa ter, exercer o seu talento de maneira mais construtiva, eventualmente. Só que a gente fica muito no e se. E o e se, às vezes a dor evolução, ela dá esse empurrão, ela faz com que a gente viva emocionalmente uma experiência. E ao viver emocionalmente essa experiência, muitas vezes a gente vai se descobrir mais forte do que a gente achava que era. Muitas vezes a gente vai perceber a resiliência, que faz com que a gente se dobre, mas não quebre. E muitas vezes a gente vai perceber, principalmente, o valor das coisas, das pessoas, das situações que estão à nossa volta. Então a dor estímulo, como o nome diz, ela tem essa característica de incentivar, de uma maneira até nos influenciando, para que provoquemos a mudança. E a gente tem que sempre lembrar que toda transformação passa primeiro por destruição. Muitas vezes, durante milênios, como espíritos milenares que somos, vamos construindo paredes, convicções, construindo crenças que, em determinado momento, nos protegem o nosso ego, e depois começam a atrasar o nosso processo evolutivo. Sérgio, quanta coisa você colocou aqui para a gente. Olha, dá para a gente se aprofundar muito aqui, e a gente vai fazer isso em breve. Tem conceitos filosóficos profundos aqui. Boa noite, minha amiga Maria Antônia Paduan. Boa noite, Wilson. Boa noite, Sérgio, Guilherme, aqui presente, nos auxiliando. Boa noite aos ouvintes queridos, sem os quais não estaríamos aqui. Obrigada desde já por estarem pacientemente conosco. Esse texto, Dores e Estímulos de Emmanuel, como sempre, ele é muito objetivo, né? Mas é que no texto me chama a atenção algumas pontuações que ele faz, né? Que a questão das dores, o quanto a gente encara o sofrimento, como se fossem resgates de erros cometidos no passado, isso porque temos a visão espírita. Se nós olhássemos outras doutrinas, o sofrimento teria talvez uma outra forma de interpretação. alguns atribuindo a Deus, que Deus deu aquele sofrimento, mas não sabe explicar o porquê, né? Que a gente tem que ter paciência. Mas o que importa é o que a doutrina nos traz. E nem todas as dores, como o próprio texto mostra, não significa que nós estamos resgatando, né? O título já nos indica que ele está tratando de dores e estímulos, que são as dores que nos impulsionam, que nos estimulam ao progresso. Porque nós viemos aqui para a Terra com um único objetivo, que é a evolução, o progresso, atingir a perfeição. E como fazer isto se não... se nós não formos burilados pelas experiências da vida? Só que nesse burilamento nós sentimos as dores, sofremos, né? Ora é dor física, ora é dor emocional, dor moral. Principalmente do ponto de vista moral, nós nos abatemos muito diante das dificuldades que surgem no caminho. E aí tem essa questão do resgate, tem o fato da gente sentir que aquela dor está nos perseguindo, tem o fato da dor ter um caráter disciplinatório, e muitas vezes a dor é um alerta para o nosso cuidado, né? Se não fosse a dor, nós não manteríamos a saúde. Por quê? Porque muitas doenças, o primeiro momento que ela manifesta é por causa da dor. Por que nós buscamos auxílio? Porque quando nós estamos enfrentando uma dor intensa, a gente não suporta a dor e vai buscar ajuda, vai buscar assistência médica. Quando nós estamos em situações que moralmente nos abatem, do ponto de vista espiritual, nós buscamos auxílio. Ou buscamos auxílio numa outra pessoa, buscamos de alguma maneira uma tentativa de resolver essa questão. E é nesses momentos que nós vamos dar valor ao trabalho, à dedicação do outro para conosco, nós estamos dando oportunidade do outro se tornar útil. Nós, quando adotamos essa postura, nós podemos buscar através da oração, podemos nos conectar com Deus, então que nós percebemos é que, de fato, as experiências dolorosas, elas são extremamente importantes para o nosso crescimento. A gente sabe lá no Livro dos Espíritos que são apontados alguns aspectos das nossas dores, né? Que é a questão da expiação, a questão da prova, mas essa dor estímula, ela tem um caráter muito importante de nos empurrar para o crescimento. Nós somos obrigados a evoluir. E muitas vezes ela nos desperta para uma tomada de consciência maior, que é quando então nós damos bons passos na nosso progresso espiritual. Eu acho esse texto, achei o texto de uma clareza, mas também de um conteúdo muito profundo. Realmente de uma profundidade, como eu disse, eu fiz várias anotações aqui enquanto vocês iam comentando, para a gente voltar e explorar um pouco mais. O Sérgio falou aqui sobre a angústia da escolha, a gente vai falar sobre isso, porque isso tem a ver com as dores que a gente acaba gerando, né, com base nas nossas escolhas e nas nossas expectativas. Mas eu quero me fixar aqui um pouquinho antes nessa dor que nós não produzimos realmente, né? Essa dor estímulo que nós não fomos responsáveis por ela. Eu me lembro aqui do benfeitor espiritual, eu não me lembro em que obra, mas numa das obras de André Luiz, ele traz, eu acho que é Drúzio, que apresenta os três tipos de dores. Ele fala sobre a dor expiação, que é relacionada aos resgates, né, aos comprometimentos que nós trazemos de existências pretéritas. Ele fala sobre a dor evolução, que é esta dor que estamos tratando aqui. E ele dá como exemplo a semente na cova. E é o que o Sérgio falou. O Sérgio falou sobre a destruição. O velho tem que dar lugar para o novo. Isto é, a semente tem que deixar de ser semente para que se torne broto. Ela nega a si mesma, né, para poder seguir adiante numa forma diferente. Ela tem que se deixar destruir. Ela tem que se deixar destruir. Pense, vamos pensar aqui na lagarta, que também é um outro exemplo muito interessante. Imagine se ela fosse capaz de compreender, e se nós explicássemos para uma lagarta que ela ia produzir um casulo, né? E depois de alguns dias ela ia renascer, sair daquele casulo com grandes asas coloridas e voaria sobre os campos e sobre as flores. Será que ela acreditaria naquilo? Será que quando ela vai chegando próximo daquele ímpeto natural de criar o próprio, de se enclausurar na verdade, será que ela não acredita que a vida dela está chegando no final realmente e que não está se transformando como na verdade nós sabemos? Então, esse sofrimento, né, divide realmente os estágios da vida da gente. É preciso estar preparado para receber esta dor, evolução. Porque tem algumas dores também que não contribuem em nada. E eu queria fazer aqui uma breve explanação, convidar vocês para a gente fazer essa explanação, sobre Deus. Porque quando nós olhamos tanto sofrimento, tanta dor, a gente imagina, poxa vida, por que que Deus, né, manda esse sofrimento, como a Maria Antônia colocou, ou se não manda, por que que permite? Por que que permite que até... Ah, mas o Espírita explica que somos nós que produzimos. Mas, poxa, não deixa eu fazer isso. Se eu tenho uma criança aqui do lado, eu sei que ela vai pôr o dedo na tomada, ela vai tomar um choque, vai... Né, colocar a vida dela em risco, eu vou proteger aquela tomada, eu não vou deixar ela fazer aquilo. Por que que Deus permite que isso aconteça? Que nós produzamos tanto mal para nós mesmos, né, desde que nós é que somos responsáveis por tudo o que vivemos. Se Deus não é soberanamente justo e bom, ele não é bom. Se ele é bom, não pode haver maldade nele. Deus não é onipresente, onisciente. Ele não sabe de todas as coisas e está em todos os lugares? Sendo assim, se houver um lugar onde existe o mal e se Deus é o bem supremo, Deus não estaria naquele lugar onde está o mal, se existe realmente o mal. O que nos leva à pergunta filosófica: o mal existe? Existe o mal de verdade? A ausência do bem. É a ausência do bem. Então, eu concluí, avancei um pouco e concluí um pouco além disso. Não pode ser a ausência do bem, o mal. Porque se Deus é onipresente, não pode haver ausência de Deus e do bem. Deus está presente em todos os lugares, em todos os lugares. Então, o que acontece? Segundo o que a gente vai encontrar nos textos espíritas, o mal é, então, não a ausência do bem, mas a ignorância do bem. Nós ignoramos o bem que está por trás do que nos parece mal por ignorância. Mas o que existe lá é bom. Eu me lembro que eu... Talvez o que a gente deva explorar, conceitualmente falando, Wilson, e você tocou num ponto muito bom. A gente sabe que o ser humano, no início, é instintivo, mais instintivo do que racional. E aí, concordando com o que você acabou de falar, na questão da ignorância, na questão do ainda não conhecimento. Porque enquanto sou instintivo, aquilo para mim é certo. A minha distinção entre o bem e o mal, ela é completamente limitada à minha expansão de consciência. Ao nosso alcance. Ao alcance da minha consciência, porque a Maria Antônia falou a questão moral, a dor moral. A dor moral só existe onde existe consciência, e a consciência é o começo da cura. Então, a dor que advém da tomada de consciência é realmente uma dor que nos impulsiona para frente. Então, a ignorância, que é atributo... É uma apatia, é você ignorar realmente uma outra coisa. Não aquilo conhecimento. Aquilo não te, nem sofrimento, muitas vezes, aquilo te causa. Ou se há um sofrimento, é um sofrimento vazio. É só dor, né? Na verdade, não é algo que te impulsione para lugar nenhum. Porque você ignora o porquê de estar vivendo daquele jeito. E isso leva, Maria Antônia, muitas pessoas a viverem determinadas circunstâncias, viverem e reviverem determinadas dificuldades, muitas vezes na vida, sem se darem conta. E elas vão elas acabam por acreditar que aquilo é normal, que a vida é daquele jeito mesmo, que é difícil mesmo, que as coisas são dessa forma mesmo, e não são. Se as coisas não estão adequadas. Não, se você não é alegre, se você não está feliz, você tem que estar feliz e não se conformar com a dor, né? Resignação não é aceitação simplesmente. Não é aceitar tudo que você recebe. Não é apatia. Não é apatia, verdade, é você avançar, compreender aquilo e avançar. É, me chamou a atenção, assim, a ênfase com que você você apontou, a gente tem que ser feliz. É, eu não sei se nós temos que ser feliz. A gente é feliz naturalmente. Considerando a definição de felicidade, que é paz de espírito. Essa é a definição de felicidade que o Espiritismo nos traz. Né? Paz de espírito. Eu não falo sobre a exaltação, né? a euforia, da alegria, que geralmente... Porque a gente confunde isso. É importante isso. Você colocar, porque às vezes o ouvinte está aqui nos acompanhando e está falando, ah, a felicidade é aquela alegria, é a festa do final de semana, é estar com todo mundo, né? Não, não é isso, é estar em paz. É o bem-estar interno, né? Fé no futuro. E consciência tranquila do dever cumprido. Isso, né? Isso é verdadeira felicidade. A definição. E aí eu fico aqui pensando, né? É, quando vocês dois apontam essa questão dos estágios evolutivos nossos. No momento, nós somos instintivos e a gente não tem discernimento. Você vai vivenciando a vida e você vai ganhando discernimento, porque você vai descobrindo, você vai desenvolvendo seus talentos naturais que lhe foi concedido na criação. E a palavra é desenvolver mesmo, porque você, ao desenvolver, você vai ampliando essa consciência e vai eliminando aquela membrana da ignorância que te envolve, que te impede de brilhar como luz. Mas para ter esse processo de rompimento da ignorância, a gente passa pela dor. Não é? E muito semelhante ao que você acabou de citar, da lagarta, né? Dessa transformação. Só que à medida que nós vamos ganhando consciência e nós temos a razão, eu vejo que a natureza não se rebela, mas nós rebelamos contra as dores, contra os sofrimentos, né? E a natureza não. Por quê? Porque nós temos a razão em exercício. Enquanto a gente não compreende. E aí é interessante, porque quando você raciocina, quando você começa a ter o entendimento das coisas, pode se tornar mais fácil e a dor ter um sentido verdadeiro que ela tem, né? Que é o progresso, que é essa dor de estímulo que o texto propõe. Eu gostei do teu jogo de palavras, da questão do desenvolver, e aí vai contra aquilo que eu e você falamos, vai realmente... defender a tese do Wilson aqui, porque quando nós falamos o mal, a ausência do bem, e aí você entra com a palavra desenvolver, que encaixou perfeitamente aqui, a minha essência é a luz, o bem está em mim. É, e quando você diz desenvolver, o desenvolvimento passa primeiro pela descoberta. Tomar consciência. Tomar consciência, e depois pela experimentação. Quando você falava a questão de Deus, Wilson, a primeira coisa que vem na minha mente é assim, por que Deus permite, né? Não, você precisa da experiência emocional. Você precisa da vivência que vai trazer a experiência emocional, que vai dizer, isso que eu estou acostumado a fazer é bom ou é ruim. E esse bom ou ruim, ele vai variar conforme a minha expansão de consciência também. Aquilo que é bom para mim agora, daqui alguns meses, pode não ser mais, porque a minha consciência... através do desenvolvimento dessa experiência emocional, percebeu que, olha, aquilo que eu achava legal machucou alguém. E machucou alguém e aquilo eu não gostei da resposta que aquilo me deu. E aí eu começo a moldar de novo o meu comportamento. O desenvolvimento moral, de certa forma, é essa característica. Primeiro a gente define por si só, né, o que é aquilo. E depois, na interação com os outros seres, nós vamos lapidando. O burilamento, para mim, está aí. É, o meu comportamento, para mim, é correto até o ponto que eu começo a interagir e receber as reações e as respostas emocionais das outras pessoas à minha conduta. E, a partir daí, eu falo, opa, peraí, aquilo que para mim era legal, não é porque aquilo está causando... aquele sentimento, aquele problema no outro. E, então, eu passo aí a ter um pouco de consciência dos meus limites. Que aí o freio começa a atuar, o freio da consciência começa a atuar. Então, a experiência emocional, para mim, iria na resposta. Por que Deus permite? Primeiro, o primeiro aspecto. As tuas escolhas limitam o teu livre-arbítrio, porque você tem que trabalhar com a consequência das escolhas que faz. Segundo aspecto, você precisa da experiência emocional, porque senão você nunca vai saber a dimensão do que você faz em relação ao que você causa nas outras pessoas. Muito interessante, Sérgio. Você acabou usando a mesma base de um filósofo chamado Immanuel Kant. Kant. Porque assim, ele nasce e ele vive num momento em que havia duas grandes correntes filosóficas, em que havia o racionalismo, que acreditava que nós somos tudo o que conseguimos raciocinar, que tudo está dentro de nós, tudo está dentro de nós. E nós tínhamos os empiristas, que eram aqueles que acreditavam que você nascia vazio, era uma tábula rasa. E tudo que você se transformava era fruto das suas experiências. Então, eram as duas grandes correntes filosóficas. Aí, Immanuel Kant vem e faz uma síntese das duas. Na verdade, é tudo. Na verdade, você olha o mundo lá fora, pelas suas experiências, pelo que você vive, aquilo reverbera em você, te incomoda e te transforma, né? Você racionaliza aquilo e vai se transformando. Então, é o que você colocou, é a mesma ideia do Kant com relação a essas experiências. Isso é muito importante. Falando sobre o bem, eu lembrei aqui de um poeta, de um texto de João de Brito, conhecido como São João de Brito também. E eu pesquisei aqui enquanto a Maria Antônia falava, e eu peguei um trechinho pequeno só que fala sobre o amor. Esses grandes espíritos não veem mais o mal em lugar nenhum, eles veem Deus em todos os lugares. E esse João de Brito, ele traz nessa poesia, é do livro Falando a Terra, psicografia do Chico Xavier também. Eu vou pegar, é só um trechinho, tá? Que eu vou ler. Ele diz o seguinte: o ódio é o amor que se envenena. A paixão é o amor que se incendeia. O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. O ciúme é o amor que se dilacera. A revolta é o amor que se transvia. O orgulho é o amor que enlouquece. A discórdia, o amor que divide. A vaidade é o amor que se ilude. A avareza é o amor que se encarcera. O vício, o amor que se embrutece. A crueldade é o amor que tiraniza. Enquanto o fanatismo é o amor que petrifica. Então, é só um pequeno trecho. Mas veja como enxergar, como encontrar amor em todos esses vícios morais. É um espírito que chega numa determinada condição, que a gente fala sobre os três elementos de caridade com Jesus, que é benevolência, que é aquele que treinou o seu sentido e ele não vê mais o mal nas outras pessoas. O indulgente é aquele que ainda identifica o mal, mas reconhece que o outro fez, porque é a natureza dele, não se ofende. Enquanto a maioria, e eu me enquadro nisso, é aquele que se ofende, aí tem que trabalhar o perdão. Mas quando a gente vê um espírito como esse, ele não vê mais o mal, ele não identifica mais o mal, quer dizer, ele percebe Deus em todos os lugares. Quando uma pessoa está enraivecida, ele vê ali um amor, ainda assim um amor. Eu não sei como ainda enxergar desse jeito, mas é isso que ele consegue fazer. É porque, na verdade, quando a gente pega uma criatura como Francisco de Assis, que a gente vive usando de exemplo, mas não tem como, que para mim é um ser que atingiu essa plenitude de criador-criatura. E como ele obedeceu a fala de Jesus, onde amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu discernimento, amor incondicional, depois ele vincula ao próximo como a ti mesmo. E aí ele entra naquela definição que eu dei agora, assim, eu defino para mim, depois eu começo a exercitar. E nessa relação, na interação com o outro, eu me descubro, porque o outro é o meu espelho. Então, amar ao próximo é uma busca por si mesmo. Por si mesmo. E Francisco de Assis chega naquele entendimento de sol, lua, tudo que é criado. Se eu sou criatura, Deus é o criador primordial, primário, e tudo que existe também é criatura. Então a gente se relaciona como irmãos. E aí você baixa a tua régua. Você não se compara mais sendo melhor ou pior que o outro. Você baixa a tua bola e tem uma régua do tipo, a gente é tudo igual. O que está diferenciando um do outro? O discernimento que a Maria Antônia falou agora, o desenvolvimento. É só isso que está nos separando. E aí eu chego naquele pensamento de, ah, peraí, ele não está lá ainda, mas já ele está. Enquanto isso, eu vou fazendo o meu aqui, já ele chega. E aí isso traz o quê? Traz serenidade. Eu vou ajudar ele a chegar. Eu vou estender a mão para ele chegar junto também. Eu já passei aqui. Será que eu consigo facilitar? Ao mesmo tempo que eu estou olhando, falando, bom, tem alguém traçando algum caminho, né? Porque a expansão de consciência, ela traz para mim uma coisa muito legal. Porque ao mesmo tempo que ela mostra um horizonte completamente novo, ela me mostra as minhas limitações. Ela me dá clareza dela. E aí que a Maria Antônia falou sobre a prece, né, Maria Antônia? Você pede, olha, me ajuda, né? Estenda a mão para mim, para que eu também possa estender a mão para alguém e a gente vai junto, né? Como que é a escada de Jacó, né? É uma corrente, a gente vai, vamos todos juntos. Bem, olha, esse é um assunto muito interessante, falar sobre dor, sobre sofrimento, é uma realidade que todos nós experimentamos em maior grau, em menor grau. Eu quero falar mais um pouquinho. Por favor. Peraí, rapidinho. Nossa, sem dúvida. Nós não falamos nos últimos 3 ou 4 parágrafos desse texto, que é uma coisa maravilhosa, porque ele faz toda a comparação para a gente perceber, mas depois ele coloca o seguinte ponto de esperança. Você ganha o exercício da resistência te mostra o quão forte ou não é a sua fé. E aí você passa a se conhecer melhor do que antes. E ao descobrir-se mais forte do que é, você passa a ter um pouco mais de capacidade de confrontar os seus medos internos e as coisas que acontecem fora de você. A mensagem ele aconselha buscar entender a mensagem que o sofrimento está tentando trazer. Ao invés de eu focar na minha dor, me transformar numa vítima, num injustiçado, eu fico aqui alerta, tentando entender assim, o que eu posso aprender com tudo que está acontecendo. Então, assim, os dois últimos ele fala a mentalizar o fruto. Diante do aguaceiro, mentaliza o fruto. Quando eu vou fazer um processo de reforma íntima, a gente ouve isso muito no Espiritismo, e a gente ouve também experiências de pessoas que às vezes chegam e falam, olha, eu já ouvi isso. Ser espírita é muito difícil, porque a gente descobre muito problema, né? Quando a gente vai fazer reforma, é importante, até por conta desses 8 últimos parágrafos do texto, que a gente tenha a planta, o projeto de futuro. Eu preciso me projetar lá na frente para saber quais são os meus ganhos. O que eu vou ganhar se eu evoluir? O que eu vou ganhar se eu buscar essa melhora em mim? Porque diante da frustração de não ser o que você gostaria de ser, diante da frustração de não estar ainda fazendo aquilo que você já sabe que podia fazer, você olha de novo o projeto e fala, olha, tá tudo destruído aqui, eu tô vendo um monte de parede quebrada, eu tô vendo caco pelo chão, mas olha que coisa linda esse projeto. Então, numa reforma, pra gente fazer analogia com a casa, vou quebrar uma parede e vou fazer um closet pra mim. Ao quebrar a parede, é poeira, é pedra, eu quero matar alguém. Aí eu vou lá e olho o projeto e vejo o closet lindo, com as roupas, com a estrutura que eu quero, o acordar de manhã sem incomodar o parceiro, a parceira. Fala, não, vale a pena. Eu vou aproveitar o gancho do Sérgio aqui. Eu tive conversando com um amigo essa semana e ele está muito decepcionado com todas as coisas, com a realidade, com o mundo, com a política, com tudo. E, em determinado ponto da conversa, ele disse, amorosamente, fala, olha, eu não acredito mais em nada. Eu preciso, a gente tem que desconstruir, né, para começar de novo um processo de criança. E eu defendi que não. Falei, não, não é bem assim, porque, novamente falando de filosofia, a dialética, que é o conflito entre as ideias, que gera uma terceira ideia híbrida daquele conflito. Parte do que já existe, parte do novo, da contradição, gera uma coisa terceira, uma terceira coisa. Agora, trazendo o exemplo que o Sérgio trouxe aqui da construção, eu vou derrubar essa parede, eu vou mudar aquela porta, vou trocar aquela janela, mas eu não preciso fazer outro alicerce, né? O alicerce já está lá, a casa está lá, construída. Isso é parte daquilo que nós já adquirimos, né? Daquilo que realmente faz parte de nós, e todos nós já temos grande aquisição em diversos campos, né? Tanto que podemos ser úteis em diversos campos por conta dessas aquisições. A gente só precisa se abrir para o novo, né, para que a gente não fique congelado, não é, Sérgio? Né, com aquela ideia fixa de não mudança, se defendendo a todo, né, a todo custo. Para eu alcançar a progressão, eu sempre primeiro me estabilizo numa base, tomo impulso e vou para a próxima. Isso. Aquele que tenta desconstruir, ele destrói a própria identidade. E aí ele tem que começar do zero. Quem começa do zero toda hora... Não é, invariavelmente, no mesmo tempo, chega sempre no mesmo lugar. Exato. Então, assim, eu preciso ter um trampolim, eu preciso ter uma base para eu poder aí ter firmeza e preparar um impulso. E aí, quando eu falo, agora dá, aí eu pulo. Então, não dá para falar, não acredito mais em nada, não. A gente acredita em algumas coisas, acreditamos na bondade do homem ainda, né? Na ignorância e não na maldade, acreditamos que o amor está em todos os lugares. É uma visão romântica, eu sei disso, mas é o que nós acreditamos. Eu vejo que não é só uma questão de acreditar, sabe? Que na prática existe realmente. Existem pessoas atuando nesse mundo, existem muitos projetos bons, existem situações concretas, reais acontecendo. Então, essa visão pessimista de mundo é uma visão de alguém que realmente não parou para refletir, para pensar. Simplista, né? Muito simplista. Ou porque está muito pessimista demais por alguma razão interna, né? Mas pensar dessa forma... De partir do zero, isso é absurdo, porque, de fato, é o que você falou, o alicerce já está ali. Nossas vivências já estão aí, nós não temos como voltar atrás. A evolução não tem, ela não evolui para trás, ela não evolui, ela só caminha para frente. Agora, essa questão assim, de olhar o mundo com um olhar muito pessimista é embarcar nessa forma de comunicação que nós estamos vivendo hoje, que tem muito interesse por trás das mídias de propagar em demasia essa visão pessimista do mundo, né? De supervalorizar a violência, supervalorizar tanta coisa, quando no mundo só tem muito, muito, muito mais ações boas, construtivas, atitudes humanas. Tem muito mais gente pensando no bem. E fazendo bem. Né? Não muito, pegue 100 anos atrás, pouco mais, de 150 anos atrás. Quantas ONGs nós temos hoje que defendem os direitos de minorias, né? Minorias étnicas, de mulheres, que não é minoria, mas que, enfim, sempre foram subjugadas, né? Que defendem os direitos dos animais, que defendem o meio ambiente. Isso nunca existiu. Quer dizer, o mundo realmente evoluiu em entendimento. Nós gradualmente estamos saindo, rasgando, né, essa película, que não acho nem que é película, viu? Você colocou para mim, acho que é mais uma casca de tartaruga mesmo. Um casco duro que a gente vai removendo aos poucos, assim, as lascas, né? Para que a nossa luz possa brilhar. Mas eu acho que sim, a humanidade hoje é muito melhor do que era há 100 anos, 150 anos atrás. E daqui a 100 anos, então, imagine onde nós chegaremos. Vamos olhar para 150 anos atrás. Ainda nós tínhamos veículos movidos a animais, né? Cavalos ainda puxando carroças. A Maria Antônia, na fala dela, ela me lembrou uma frase de para-choque de caminhão que tem a ver com esse contexto e até na questão do olhar pessimista. A frase é a seguinte: se você está tendo muita desilusão, é porque você está passando muito tempo se iludindo. No seguinte aspecto, se o teu olhar está tão pessimista diante da vida, o problema não está na vida, está no teu olhar. No seu olhar, verdade. Então, a reflexão qual o filtro interno? O que está acontecendo com os teus filtros internos que estão fazendo com que você tenha essa visão tão pessimista diante das coisas? E às vezes a gente é muito exagerado, né? O mundo está perdido. Quantas pessoas você conhece e se relaciona durante o dia? 100? 200? Se é um cara popular, 1.000? O mundo tem 7 bilhões. Vale rede social? Né? Se rede social, não. Mas se a gente usar as simples estatísticas, a gente vai ver que essa amostra é muito pequena para dar uma definição tão taxativa. Talvez a gente tenha que mudar de ambiente, talvez a gente tenha que mudar de amigos, talvez a gente tenha que mudar de locais para verificar se a gente consegue ter uma visão diferente. E a gente muda até de corpo, né, Serginho? A gente desencarna, reencarna de novo com outra família. Olha quanta tentativa tem de mudança, né? A gente vai, Deus ajuda. Deus ajuda. O Sérgio falou, né? Eu lembrei de uma historinha, um casal, né, se mudou. Já um casal de muitos anos de casamento, já se mudaram para uma casa nova e de manhã, no café da manhã, o homem era daquele tipo caladão, né, sentado na mesa para tomar o café da manhã, a mulher chega na mesa, ela olha pela janela e fala, critica a vizinha, fala, olha lá, aquela vizinha, né, deve ser uma porca, né, dana, olha aquele lençol que está no varal da casa dela, né, não deve saber lavar lençol. E isso foi um dia, no segundo dia a mesma coisa, ela olha pela janela e fala, olha lá, novamente aquelas roupas encardidas, acho que ela não tem sabão, né, acho que nunca ninguém ensinou ela a lavar roupa. E assim passou uns 3-4 dias ela comentando. Até que um outro dia ela levantou, ela olha pela janela e se surpreende. Fala, nossa, mas como as roupas da vizinha estão brancas hoje, o que será que aconteceu, né? O marido, que até aquele momento não tinha falado nada, falou, né? Eu lavei a vidraça. Na verdade, eram as lentes, né? Que é o que o Serginho falou aí. Bem, amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas, O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba 583, aqui no centro, na esquina da Rua Alferes José Caetano. E eu quero aproveitar para lembrar também que a USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, está promovendo a sua nova campanha Conheça o Espiritismo. Então, nessa campanha, a USE pretende distribuir gratuitamente 25 mil livros espíritas. Então, a obra é Fundamentos da Doutrina Espírita, do autor José Benevides Cavalcante. Uma obra muito boa. Você conhece, Sérgio? Conheço, muito já boa. Conhece, Maria Antônia? Sim. Olha, a USE já fez uma distribuição. Já fez, há uns anos atrás. Eu acho que era o Luiz que estava presidindo. Eu, Alan, a gente estava lá na diretoria, o próprio Jairo. Nós fizemos naquela época, junto com o Jornal do Piracicaba, a distribuição da mesma obra. É muito bonito, fantástica essa obra. E dessa vez a distribuição será feita nas casas espíritas. Lembrando que são mais de 30 centros espíritas, afiliadas, né, casas espíritas afiliadas à entidade, à USE. Então essas obras serão distribuídas. Olha quanta gente vai ter acesso para conhecer realmente o que é o Espiritismo e o que não é o Espiritismo. E se você souber de alguém que está recebendo e não quer, manda devolver. Exato. Porque a gente manda para outra pessoa, que queira receber. E o que a USE está abrindo agora? A oportunidade para a gente poder colaborar com essa campanha. Isto é, nós estamos agora, a USE está arrecadando dinheiro. Para você doar, acesse o site da USE, o portal é usepiracicaba.com.br, usepiracicaba.com.br. Logo no começo da página, você vai ver um termômetro ali de doações. Então, pelo termômetro, você já vai identificar quantos livros já foram arrecadados, né? Porque a gente faz a doação de qualquer valor. Pode doar 10 reais, 50, 100, 1.000, 10 mil, o quanto você puder e o quanto seu coração disser que você deve doar. E a gente vai converter isso em livros e vai mostrar lá na capa, já na primeira página do site, quantos livros já foram arrecadados. Então, a campanha começou agora, eu acho que tem arrecadados pouco mais de 180, 187 livros. Já é bastante. Já é bastante, começamos agora. Mas esperamos então a sua contribuição. Tem duas formas, você pode contribuir pelo PagSeguro. Lá na página, no site, você clica no botão, você vai ser direcionado à página do PagSeguro, pode fazer a sua doação segura lá, com cartão de crédito, de débito, boleto, ou pode fazer uma transferência para a conta bancária da USE também. Tá? E tá tudo lá no site, é só entrar, acessar e contribuir e ajudar para que chegue, né, essas 25 mil obras possam alcançar os corações que dela necessitam. Nós vamos agora para a mensagem de abertura que selecionamos na voz de Paulo Goulart, a mensagem denominada Se Crês em Deus, do Espírito Emmanuel. Se crês em Deus, por mais que te ameacem os anúncios do pessimismo com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás a solidão ou tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação ante golpes e injúrias que se te projetem na estrada, porquanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes muito mais necessitados de bondade e proteção do que de fé e censura. Se crês em Deus, jornadearás na terra sem adversários, de vez que, por mais que se multipliquem na senda aqueles que te agridam ou menosprezem, aceitarás inimigos e opositores à conta de irmãos nossos, situados em diferentes pontos de vista. Se crês em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás cada dia na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir. Se crês em Deus, caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo. Por maiores surjam perigos e riscos a te obscurecerem a estrada, porquanto, ainda mesmo à frente da morte, reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações e sombras, limitações e mudanças, em plenitude de vida eterna. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita, dessa noite de quarta-feira, do dia 14 de agosto do ano de 2019. Lembrando que, no segundo bloco do nosso programa, nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos na parte do livro que é a coletânea de preces, é o final da obra. E avançamos, né, nos itens 26 e 27 do capítulo 28, que é então a prece nas aflições da vida. Veja que está interligada lá com o nosso primeiro texto. Então, o texto começa com um comentário de Allan Kardec, que é o item 26, é um prefácio que ele faz em todas as preces que ele elabora. E depois o item 27 é a prece mesmo. Eu vou ler e a gente vai para os comentários do Sérgio e da Maria Antônia. Allan Kardec. Podemos pedir a Deus favores terrenos, e Ele nulos pode conceder, quando tenham um fim útil e sério. Mas como a utilidade das coisas sempre a julgamos do nosso ponto de vista e como as nossas vistas se circunscrevem ao presente, nem sempre vemos o lado mau do que desejamos. Deus, que vê muito melhor do que nós e que só o nosso bem quer, pode recusar o que peçamos, como um pai nega ao filho o que lhe seja prejudicial. Se não nos é concedido o que pedimos, não devemos, por isso, entregar-nos ao desânimo. Devemos pensar, ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcionada à resignação com que a houvermos suportado. Prece. Deus onipotente, que vês as nossas misérias, digna-te de escutar, benevolente, a súplica que neste momento te dirijo. Se é desarrazoado o meu pedido, perdoa-me. Se é justo e conveniente, segundo as tuas vistas, que os bons espíritos, executores das tuas vontades, venham em meu auxílio para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem me queixar. Faze que, por isso, nenhum desânimo me assalte, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sofram qualquer abalo. E depois ele pede, então, para formular o pedido. Sérgio? Essa explicação no prefácio, ela coloca bem a tônica, né? Na questão do que se pode pedir. Que a gente muitas vezes não tem consciência do que está pedindo e acha que aquilo que a gente está pedindo vai trazer um bem maior. Mas, na verdade, usando um exemplo aqui, pode exacerbar o nosso orgulho e fazer com que a gente caia. Muitas vezes, nós estávamos falando, coincidentemente ou não, nós estávamos falando sobre isso na semana passada com o Álvaro, né? Eu, o Álvaro e a Marina. E falamos exatamente sobre isso. O Álvaro até usou um exemplo. Tinha gente que pedia, às vezes, coisas que eram para prejudicar outras pessoas. Um outro dia, o Alex também comentou a mesma coisa, né? Abria a caixa de vibração, tinha lá um pedido para maltratar outra pessoa, né? Como que alguém numa caixa de vibração coloca um pedido para que maltrate uma outra pessoa, pelo julgamento dela, uma pessoa ruim, como se o mal fosse pago com o mal e tivesse tudo certo, né? Justiceiro, então, né? Fazendo justiça. Quando Jesus mandou pagar o mal com o bem, né? Exatamente ao contrário. E o interessante dessa oração, eu gosto muito dela, é uma oração que, inclusive, eu recomendo quando as pessoas estão aflitas com alguma coisa. Mas a gente sempre explica exatamente o que o prefácio fala. Você vai ganhar o que você precisa, não o que você quer. Porque, às vezes, o que você quer é o que vai atrapalhar o teu processo. Outro aspecto é, você não pode pedir nada que prejudique outra pessoa ou o livre-arbítrio de outra pessoa. Então, tem muitas variáveis envolvidas nesse processo. Os pedidos que a gente faz da maneira correta nessa questão aqui, sem criar expectativa de que o pedido será atendido ou não, mas já sabendo que será atendido de alguma forma, se não é o que eu estou pedindo, me dá ânimo, me dá força, me dá ombro mais largo, me dá resignação para que eu suporte a aprovação. Então, essa prece 27 é uma prece muito boa nesse sentido. Maria Antônia, aproveitar o comentário do Sérgio já para elaborar uma pergunta para você. Ele falou que muitas vezes o que nós pedimos, né, não é exatamente o que nós precisamos ou aquilo que vai nos fazer bem, e que Deus sabe aquilo que é melhor para nós. Alguns poderiam utilizar essa afirmação para dizer o seguinte: se Deus sabe do que eu preciso, por que, que eu tenho que pedir? Né? Não adianta pedir, então. Não adianta, eu vou pedir A, vai me dar B, vai me dar C. Melhor não pedir, ele já dá o que eu preciso. Né? Como responder a essa questão? Na verdade, quando nós fazemos uma prece, a realizar uma prece, fazer a oração, é a forma com que nós estabelecemos a nossa abertura, o nosso canal de conexão com as forças superiores, né? Porque nós sabemos que as nossas orações, elas têm justamente esse papel de nos levar à comunicação com Deus, comunicação com a espiritualidade, com os amigos espirituais que cuidam dessas orações que nós enviamos, né? E então, é necessário que nós os coloquemos na posição de solicitar, de orar, de pedir quando nós precisamos pedir, mas com humildade. O que me parece muito interessante também, além do que o Sérgio disse nesse texto, é a postura de humildade que a gente tem que ter diante do Pai, reconhecendo que o Pai tem sabedoria, que o Pai sabe as necessidades do filho. Então, se o filho pede e o Pai deixa de dar o que ele está pedindo, ele está deixando de dar porque ele sabe o prejuízo que vai causar. No entanto, diferente do Pai terreno, que não dá aquilo que vai prejudicar o filho, por outro lado, o Pai, Deus, nosso Pai, ele nos proporciona outras características que nem nós, os pais terrenos, faríamos pelos nossos filhos. E nesse aspecto, fazer essa oração com humildade e pedir que, não se colocar na queixa, mas pedir que ele nos dê forças, que ele nos ampare para que não caiamos no desânimo, que não percamos a fé, que saibamos esperar, né? Eu vejo que isso tudo é uma postura de exercício também íntimo nosso, de tomada de consciência da nossa relação com Deus. Isso é muito importante, Maria Antônia. Você falou aí sobre humildade. E é exatamente esse que tem que ser o entendimento. Apesar de Deus saber o que nós precisamos, mas Ele sabe também, e nós sabemos também, que o Sérgio falou isso no bloco anterior, da questão da humildade, de sermos todos iguais. Eu gosto muito da origem da palavra humildade, vem de humus, que significa chão, terra. Então, tem várias interpretações para isso, mas uma delas é: estamos todos na mesma base. A terra é o lugar, é o ponto comum de todo mundo. Alguns podem estar 2 ou 3 degraus acima, mas todos nós somos filhos da terra e estamos com os pés na terra. Então, somos iguais. Então, essa conscientização de que nós não podemos nada por nós mesmos, que nós precisamos uns dos outros e, sobretudo, do Pai, não é porque Deus precisa do nosso louvor, né? Por exemplo, Deus não precisa de bajulador, precisa ficar o dia inteiro bajulando Deus: ó, tu que és a criatura, tu que és né, a inteligência, o tempo todo. Alguns vão dizer: mas por que Deus precisa dessa bajulação? Tem até essa ideia, né, no céu teológico ortodoxo, né, tradicional, de que a gente passará a eternidade louvando a Deus. Pense bem, deve ser chato a beça para Deus, né? Você imagina, uns 2 bajuladores atrás de você já uns 2 dias, já fica insuportável, você não aguenta mais. Alguns bilhões, né? Uns bilhões de anos para a eternidade. Isso é tornar Deus um ser humano, né? Então, é uma ideia equivocada. Uma postura de humanização, de humanizar Deus. De humanizar não Deus. De humanização, mas de humanizar Deus. Isso, na verdade, é incoerente. Não faz sentido. Mas a ideia de que quando nós pedimos, nós estamos aprendendo a sermos humildes, aí faz sentido, né? Porque é só quando eu preciso realmente que eu vou pedir. O exemplo de André Luiz. André Luiz passou quanto tempo nas zonas umbralinas? Acho que uns 8 anos. 8 anos. 8 anos. Pense bem, 8 anos sofrendo. Não é pouco, gente. Pense que são 8 anos. E 8 anos de sofrimento é muito mais do que 8 anos de alegria. 10 minutos, às vezes, de tempo. Sofrimento é insuportável. É. Eu vou dar um exemplo, né? Vou pegar um bloco de gelo, dou na mão de vocês, falo, segura aí para mim 5 minutinhos, eu já volto. Um bloco de gelo na mão. É. Vai parecer que é uma eternidade, porque você sente dor, é ruim. Então, ele passou 8 anos ali, com a cara na lama. O filme ilustra bem, né, aqueles momentos de dor. Até que ele não suportou mais, e aí ele faz um pedido com humildade, ele pede ajuda a uma força superior, porque ele percebe que ele não pode por ele mesmo nada. E aí, naquele momento, ele é atendido. Então, eu acho que é essa questão de se realizar uma oração, de se voltar para Deus, tem que ser realizada com sentimento. E é por isso que o sofrimento, ele desperta isso na gente. Né? É. Quando nós estamos em situações difíceis, diante de um desespero, de uma dor aguda, meu Deus, como que a gente é impulsionado a implorar, a pedir realmente, né? Porque esse pedido é feito com emoção, com a profundeza do nosso espírito, né? Da nossa alma, com um desejo real. E a gente, com isso, abre condições para a gente poder receber. Porque também, eu costumo, em casa eu brinco muito com as minhas filhas, eu digo assim, Deus está sempre com as mãos estendidas, mas se você não olhar para o alto e estender as mãos para Ele, não vai te carregar, não vai te sustentar. Você tem que fazer a sua parte. É o aprendizado da humildade. E vamos relembrar... Deus está em todos os lugares, a onipresença. Ao sentir, ao pedir de forma sentida, alteramos a nossa frequência. E aí... Sintonizamos com Ele, onde sintonizamos quer que estejamos. Com ele. Então a importância do pedir não é a verborragia, mas os sentimentos... Mudança de sintonia. Mudou de sintonia, não precisa de palavra nenhuma. Nenhuma. Mudou a sintonia, se conecta automaticamente. Por quê? Porque Ele está em todo lugar. Ele não vai precisar de esforço nenhum para chegar até a gente. Ele não vai precisar entender o pedido que você está fazendo. É a sintonia que vai. A Maria Antônia citou uma coisa interessante sobre a dor, né, que está ligado lá no nosso primeiro bloco, no segundo, né? E eu me lembrei de um filme, um desenho, uma animação, que, aliás, eu sugiro, que é muito boa, chama Divertidamente. E é curioso, porque o filme trata das principais emoções, né, do ser humano. Entre elas, ele trata da raiva, do nojo, da alegria, da felicidade, que mais? Da alegria, tristeza. Da tristeza, do nojo, da raiva. Tá faltando uma aí, mas enfim. Mas vamos citar aqui a tristeza. O filme começa com a alegria narrando. Então, é ela que está narrando os acontecimentos. Ela fala que encontrou a tristeza lá e ela não sabe para que serve a tristeza. Mas como ela já estava lá, ela já foi informada que ela não podia tirar, porque ela era necessária, ela só não entendia para quê. Porque ela vivia causando problema ali, a tristeza, de verdade, durante o filme. E a gente vai perceber no final do filme, que é quando a personagem, né, se entristece profundamente, que ela vai buscar lembranças passadas, que ela começa a compreender realmente a situação e ela passa a vislumbrar uma nova realidade. Que é, em outras palavras, o mesmo que nós falamos sobre André Luiz. Então, a necessidade em vários momentos da dor e da tristeza faz com que nós olhemos para dentro e nos aprofundemos. Às vezes, a alegria nos mantém no raso. É raso, a alegria é rasa. A tristeza faz com que nós tenhamos que mergulhar dentro de nós mesmos. E é aí que a gente realmente... O desafio é esse, não é? O desafio é mergulhar profundo dentro de nós mesmos. É tristeza, alegria, nojinho, medo e a raiva. É o medo que nós pulamos, medo que eu pulei. O medo e a raiva, exatamente. Todos eles têm a sua razão de ser. E ela explicou todos eles. Só a tristeza, que no começo ela não sabia para que servia, que só no final do filme seria revelado. Muito interessante. Divertidamente é o nome da animação, muito boa, realmente. Bem, amigos, nós selecionamos uma música da Legião Urbana chamada Pais e Filhos, uma canção muito bonita, Espero que vocês gostem, aqueles que já conhecem, aproveitem e retornamos em alguns instantes para o terceiro bloco do programa. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita dessa noite, aproveitando para mandar um abraço aos nossos ouvintes, né? Esses que nos acompanham, ouvintes fiéis. Aqui temos ouvintes em Piracicaba, em Jaguariúna, em Socorro, São Paulo, Araras, Arvorezinha, Rio Grande do Sul. Temos em Sumaré, temos aqui a União Rádio Web Internacional em Londres. É, Tamboré, aqui também em São Paulo, Limeira e Rio das Pedras. Nosso abraço a todos vocês que nos acompanham. Lembrando que os textos que foram lidos aqui serão publicados, estão sendo publicados também lá na nossa página no Facebook. No terceiro bloco, aliás, acho que estávamos entre nós três, não estávamos, quando falamos sobre a primeira parte de Obsessão? Era Maria Antônia, isso. Sérgio, eu acredito que sim. Nós fizemos uma primeira parte e falamos sobre o processo de obsessão. E naquele momento, o Sérgio e a Maria Antônia explicaram como se dá a influência dos maus, entre aspas, espíritos, né, dos malfeitores espirituais, desses espíritos ignorantes, justiceiros, que muitas vezes se aproximam, que encontram sintonia com a gente. Como se dá, né, como eles conseguem nos prejudicar, de que forma? E naquele momento, né, a gente parou aqui num ponto que nós íamos falar sobre a auto-obsessão. Então, eu queria que a gente, que o Sérgio e a Maria Antônia, fizessem uma breve introdução sobre o assunto, o que vem a ser auto-obsessão, se considerando a obsessão como a ação persistente de um espírito com o objetivo a fazer o mal para aquele, para a sua vítima. É, o processo de auto-obsessão, também descrito, vou de novo mencionar o livro da Sueli Calda Schubert, básico, mas que explica muito bem esses mecanismos, chamado obsessão e desobsessão. É, a questão da auto-obsessão, ela tem vários nomes, né? Eu até estava escrevendo aqui alguns, aquelas neuras que a gente entra... os medos insensatos, a inveja, os ciúmes. A inveja, além de você projetar para o outro, você também projeta para si mesmo. É o fato de você, eventualmente, colocar o teu pensamento aprisionado em ideias fixas, repetitivas, o que nós chamamos de monoideia. Isso é um processo, se você quiser completar. Mas então. A ansiedade pode se enquadrar aí também? Também. Sim. Aquela preocupação exagerada, exacerbada com o futuro, com o que vai acontecer, também pode entrar nesse processo de... Sim. Então, Maria Antônia, ajuda aqui então, a quem está nos ouvindo, a identificar. Né? Se eu olho, eu quero olhar para mim, quero identificar na minha conduta traços que possam determinar que eu estou gerando uma obsessão em mim mesmo. Bom, a auto-obsessão é a conduta que a pessoa tem de se prejudicar, consciente ou não. Ela acaba se prejudicando da mesma forma que um espírito externo pode nos prejudicar pelo processo de obsessão, dada a sintonia quando é o espírito. Agora, nós fazemos sintonia conosco mesmo através dos pensamentos nossos para conosco, dirigido para nós mesmos. Depreciativos, então, pensamentos depreciativos. Isso. Não sou bom o suficiente. A auto-obsessão geralmente é uma conduta depreciativa, leva a pessoa a baixa autoestima, a se sentir uma pessoa desqualificada, porque ela também se desqualifica, fazer comparações com outros. Por isso, quando o Sérgio cita a inveja, essas coisas assim, tem alguns componentes que vêm antes da atitude em si de inveja. Por exemplo, a pessoa faz comparações e, dada a autoestima muito rebaixada, a forma de pensar de si mesmo muito negativo, a pessoa acaba acreditando nesses pensamentos e transformando esses pensamentos em algo como se fossem verdadeiros. E reagem como sendo verdadeiros. É porque o nosso corpo reage naturalmente a isso, né? Eu acho isso. Que quando a gente tem um pensamento, indiferente dele ser real ou não, a resposta orgânica é a mesma, não é? Sim, e daí a gente pode permanecer só a nível emocional, que daí leva a pessoa a desenvolver estados depressivos, que pode desenvolver doenças mentais pelo próprio processo auto-obsessivo. E também a pessoa, uma outra conduta que a pessoa que se auto-obsedia, ela costuma adotar é o isolamento, por ela se sentir exatamente com esse, por ter esse sentimento de diferente do outro, de que o outro é melhor do que ela, dela não se sentir bem, né? Mas tem um outro aspecto que até acaba sendo patológico, que são aquelas pessoas que começam a ter um processo auto-obsessivo, que nós podemos esquecer disso, que são aquelas pessoas que começam a ter pensamentos de grandeza, de que nós chamamos de megalomaníacos. Aquelas pessoas que se sentem o melhor de tudo. É o inverso daqueles que têm uma autoestima rebaixada. Não é que o indivíduo que desenvolve esse pensamento, ele tem estima elevada. Pelo contrário, tem baixa autoestima também. Também tem baixa autoestima. Porém, como mecanismo reativo, a pessoa começa a se achar melhor que os outros. Justamente por se sentir inferior, é que ele tenta se projetar como superior a todo mundo. E daí aquela pessoa que não consegue conviver bem com ninguém, porque ela está constantemente acreditando que a boa é ela mesma, que os outros não são bons. Os tiranos acabam tendo esse tipo de... Isso, as pessoas, acho que bem lembrado, né? Quando as pessoas são extremamente duras com as outras, que são extremamente de relacionamentos muito difíceis, por acreditar nos seus pensamentos, aí elas acabam enveredando por um comportamento que vira doença. Quando, aonde é que está o limite da doença e o limite da pessoa auto-obsediada sem ainda estar adoecida? É porque aquela pessoa, ela mascara um pouco as suas atitudes. Ela fica patológica a partir do momento em que aquilo começa a chamar a atenção de todo mundo. E as pessoas começam a dizer, mas isso não é normal, se a pessoa não agir assim, agora está agindo dessa maneira. Quando é para o estado de rebaixamento emocional, é comum a gente falar assim, que o indivíduo está ficando depressivo, a pessoa está deprimida. Sem ter diagnóstico médico nenhum, nem foi para médico mais, os que vivem à volta acabam dizendo isso. Percebem uma mudança de comportamento. E o oposto também. E você bem lembrou a questão da ansiedade, porque tem pessoas, e pode ser uma situação muito localizada. Por exemplo, a pessoa vai prestar um vestibular e ela não tem segurança naquele estudo que ela está realizando, ela não confia no que ela estudou, ela tem a sensação de que ela não vai ser bem-sucedida. E ela começa a acreditar que ela não vai ser bem-sucedida. E daí ela vai para a prova e começa a ter pane, começa a ter branco. Ela só vai dar conta que ela tinha conhecimento das respostas certas depois que ela sai do vestibular. Porque daí ela relaxa. Porque ela sai do contexto. Do contexto. Então, a pessoa que se auto-obsedia, ela cria um contexto fechado em torno de si mesma. Eu acho que isso é um aprisionamento, não um auto-aprisionamento. Isso, acho que essa fase sua é melhor. É um auto-aprisionamento em cima de convicções próprias. E é interessante porque é um aprisionamento, assim, a ansiedade é você se aprisionar a um futuro, a um possível futuro escuro que você teme excessivamente. E a depressão também, geralmente, é um apego excessivo ao passado. Né? São lembranças, arrependimentos, culpas relacionados ao passado. Então, veja, você se prende, você se aprisiona a um futuro que ainda não aconteceu, portanto não existe, e a um passado que já aconteceu e não existe mais. Na verdade, tudo que você tem é o seu presente. Mas essa pessoa, ela se projeta para o futuro ou para o passado, de forma a gerar um sofrimento para si mesmo, porque prefere não viver a realidade. Mas vamos lembrar o seguinte, pensamento gera realidade. A partir ele do cria, momento, né? Ele, exatamente, a partir ele do pensamento. Emocionalmente, a pessoa vive como se estivesse tendo uma experiência real. Lembra que nós falamos no começo sobre a questão da experiência emocional? Então, o indivíduo que começa a se aprisionar dessa forma, ele vai chegar num processo de depressão, e eu costumo dizer que depressão é um expurgo emocional. Ele se acumula de sensações e a depressão chega para jogar e fazer aquilo sair, porque aquilo saindo, você começa a curar, você começa a se esvaziar daquela energia mais densa que você acumulou com os próprios pensamentos. Então, o pensamento aprisionado, ele aciona o sistema de sensações e ele fica preso. Por isso que a palavra monoideia, né? Uma ideia. É o mesmo pensamento recorrente, recorrente. É contar a mesma história, se fixar numa mesma condição. Por exemplo, aquela mania de perseguição, né? Ah, ninguém gosta de mim, todo mundo me persegue. O cara troca de emprego, tem outro que persegue ele no outro emprego, tem um que persegue ele na escola, tem um que persegue ele no... Né? Isso é uma monoideia. Você muda o foco, mas a ideia é a mesma. No almoço, um amigo me contou um caso que aconteceu com ele, uma situação, e eu falei, poxa, cabe aqui. Ele falou o seguinte, ele conversava com uma pessoa lá em Curitiba e... ele falava, ô amigão, faz tal coisa pra mim. O rapaz respondia, ô patrão, faço assim. E ele ficou nessa... Sorriam, trocavam ideia. E um chamava um de amigão, o outro chamava de patrão. Aí um dia ele falou, nossa, mas estou aqui conversando há meses com essa pessoa, não sei nem o nome. Ele falou, perguntar. Meu fulano, qual que é o seu nome? O cara olhou pra ele e falou, por que você quer saber meu nome? Tem alguém perguntando meu nome? Tem alguém querendo saber de mim? Tem alguém querendo me perseguir? Ele falou que destruiu o relacionamento dele com a pessoa. Por quê? A pessoa ficou olhando torto para ele, assim, por quê? Porque existia um medo interno de perseguição ou alguma coisa que, ao perguntar o nome, que na verdade ele só queria fazer mais um amigo, né? Sim. Ele criou uma mania de perseguição. Ele deu um gatilho numa mania de perseguição. Pois é. Olha, eu vou deixar os ouvintes curiosos aqui, porque eu queria... Não deu tempo, não vai dar tempo hoje, né? Mas eu queria hoje falar sobre casas mal-assombradas, né? Sobre objetos, né, que carregam em si energias. Será que isso existe de verdade? Mas, enfim, a gente vai ficar curioso, mais um programa, e vai deixar para o próximo, né? Vai deixar para o próximo. Nós selecionamos aqui a poesia do Espírito Maria Dolores, denominada Ação de Graças. Foi extraída da obra Somente Amor, psicografada por Chico Xavier. No tempo que se desdobra, sem um minuto de sobra, no dia a se recompor, entendendo o tempo agora, pelos bens de toda hora, muito obrigado, Senhor. Pelo sol que envolve o mundo, pelo chão vivo e fecundo, pela fonte, pela flor, por toda a amplidão que vejo, do trabalho benfazejo, muito obrigado, Senhor. Pela fé que me descansa no regaço da esperança, pelas promessas do amor, pelo caminho risonho, do ideal a que me exponho, muito obrigado, Senhor. Por todas as alegrias ante as bênçãos que me envias do plano superior, pelos problemas e provas da senda em que me renovas, muito obrigado, Senhor. Nós trouxemos aqui a agenda espírita, né, dos próximos dias, do dia 15 do 8 até o dia 20 do 8, isso é de amanhã até a próxima terça-feira, as palestras aqui na região, tem o Wilson Roberto Garcia, este que vos fala, dia 16, na próxima sexta-feira, às 20 horas, na Associação Espírita Missionários da Luz, em São Pedro. Temos também no dia 18, que é domingo, às 9 horas da manhã, o nosso amigo aqui presente, Sérgio Aguiar, estará na Casa Espírita Francisco de Assis, aqui em Piracicaba, às 9 horas da manhã, domingo às 9 horas da manhã. E dia 19, que é segunda-feira, às 20 horas, na União Espírita de São Pedro, nós temos Sandro Moretti, né, fazendo palestra também. Maria Antônia, você está em alguma casa nesses dias, na União Espírita? Não? Então, lembrando aos ouvintes que lá no site da USE, no portal usepiracicaba.com.br, você encontra uma agenda dos próximos 30 dias de palestras, né, nas casas espíritas e os palestrantes aí vinculados à USE. Na sexta-feira, estarei da Caridade, não a Salvação, às 20 horas. Lá com a Marina, né, que estava aqui a semana isso, passada. Isso, isso mesmo. Isso, então tá. Né? Qual, sabe o tema que vai falar? Eu pretendo falar sobre o perdão, mas eu acho que foi divulgado no jornal sobre a importância da evangelização infantil na casa espírita. E eu preciso confirmar qual deles realmente. Mas, de qualquer forma, os dois temas estão prontos. Sexta-feira, às 20 horas, no Centro Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação, aqui na Rua Tiradentes, no centro de Piracicaba. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão desta edição. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas. Às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã, para quem acorda bem cedinho, e às 20 horas. E aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Acompanhe também o programa Visão Espírita ao vivo, todos os domingos, a partir das 9:30 da manhã. Domingo agora eu também estarei aqui, junto com Alain Diniz, para a gente fazer o programa Visão Espírita. Programa que está no ar desde o ano de 1999, portanto, já se vão mais de 20 anos, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. Aproveitar e mandar um grande abraço a vocês que nos acompanham, que passam lá pela rede social, pelo Facebook. Nós temos aqui Rosimeire Bortoleto, Rubens Messias Rodrigues de Jesus, Paulo Cassanega, Karina Pinheiro Fatinello, Letícia Fatinello, lá de Americana, um grande abraço, muito obrigado. E vão compartilhando também lá pelo Facebook as mensagens, se vocês gostaram, a poesia. Compartilhem também nos seus perfis, de forma que essa mensagem possa alcançar outros corações que dela necessitam. São participantes desse programa Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, a nossa amiga Maria Antônia Paduan, que está conosco aqui, Sérgio Aguiar, que também nos acompanha, como operadores de som, o amigo André Sanson, e aqui presente o Guilherme Pereira, que hoje trabalhou duplamente, né? Ele cuidou do som e também fez aqui umas filmagens. A gente vai tentar fazer uma edição e disponibilizar parte desse programa também no YouTube nos próximos dias. E este que vos fala, também vou ficando por aqui, o Wilson Roberto Garcia, desejando a todos um excelente final de semana. Hoje é quarta-feira ainda, uma quinta, uma sexta, um final de semana repleto de luz, né, que nós tenhamos a força necessária para superar as dificuldades, para experimentar as dores quando elas forem inevitáveis, mas que empreendamos todos os recursos de que dispomos para evitar as dores, porque na verdade o Espiritismo não faz apologia ao sofrimento, muito pelo contrário, o Espiritismo faz apologia à educação. Quando nós aprendemos com a vida, aprendemos a amar o nosso irmão, a gente não precisa sofrer para aprender. Mas, se a dor vier, porque nós a causamos ou ela vai ser boa para a gente, compreendamos a bondade de Deus e que eduquemos os nossos sentidos. Um grande abraço a todos e gratidão. Passo aqui as últimas palavras para as considerações finais do amigo Sérgio Aguiar e depois eu peço para Maria Antônia para fazer a prece de encerramento. Sempre agradecendo, o pessoal mandou muita mensagem, hein? Gostou muito do programa. Eu também adorei. O nosso agradecimento a Deus pela oportunidade e a todos vocês que nos ouvem. Sem vocês a gente não teria a motivação para estar por aqui. Também quero agradecer ao Wilson, ao Sérgio, ao Guilherme e aos ouvintes. como sempre, esses amados ouvintes que nos dão força, nos dão, que vibram por nós enquanto nós aqui estamos. Muito obrigada. E assim vamos encerrando o nosso programa de hoje, fazendo a prece que Jesus nos deixou para que nossos lares sejam inundados de muita paz, de muita harmonia, e que cada coração que esteve conosco durante o programa Conectado Conosco possa ser abençoado neste momento e na semana que segue. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Senhor, aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas ofensas, à medida que nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Assim seja. Obrigada. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.